sua mãe em cima do seu corpo morto, chorando, dizendo que te amava demais. Se ainda der tempo eu vou falar pra você, moleque, largar as armas, sua coroa ter paz. Não quero ver sua mãe em cima do seu corpo morto, chorando, dizendo que te amava demais. Se ainda der tempo eu vou falar pra você, moleque, largar as armas, sua coroa ter paz. E como pedir paz se o moleque vem e fala: toda vez que chove meu barraco enche d'água. Não tenho dinheiro nem pra uma moto financiada. O capeta tenta até as mais tranquilas das almas, que não nasceu pra ser periculoso, com 3 meses de pensão atrasada. Eis aqui um criminoso, pega uma moto, um revólver emprestado, pra cair sumariar todos postos que foi assaltado. Fala pra mim que o mundo não tá perdido, numa sociedade hipócrita que fabrica bandido, que mostra na TV o Nike que eu não posso ter, o shopping que eu não posso ir, o vinho que eu não vou beber. E até quando vou ter que ver mãe incentivando filha a se prostituir pra poder comer? Polícia despreparado bater, humilhando, cuspindo na minha cara só pra mostrar poder. O poder que vocês nunca vão ter. Olha só, respeito e medo é diferente, só pra vocês saber. O respeito que eu vi que a gente tem quando chegou em mim um moleque filho da senhora falando assim: Tiagão e os cajetes representam o povo pobre. A vida louca até pras mães que tem o filho no corre. Madrugada tenebrosa acordando de hora em hora, com medo da polícia entrar derrubando a porta, levando o filho dela algemado sem camisa e de bermuda. O jeito é orar pra ver se Deus ajuda. Eu sei, também passei, minha mãe também passou. Amigos meus, mães de amigos meus passaram o mesmo terror de ver um filho algemado no fórum, olhar pra ele e ver que a paz morreu. Agora é só sangue no zóio, sangue no zóio que eu não tive. Vou falar pra você, quando eu vi que alguém da minha família não quis mais viver, tentou morrer, mas Deus não deixou você morrer. Levanta a cabeça até o fim, o tiozão tá com você. Com você e com o gueto, tamo no jogo até o fim, moleque doido, nós tá no moio. Não quero ver sua mãe em cima do seu corpo morto, chorando, dizendo que te amava demais. Se ainda der tempo eu vou falar pra você, moleque, larga as armas, sua coroa ter paz. Não quero ver sua mãe em cima do seu corpo morto, chorando, dizendo que te amava demais. Se ainda der tempo eu vou falar pra você, moleque, larga as armas, sua coroa ter paz.